Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai tocar um dedilhado de quatro notas, sendo que esse dedilhado já foi dado aqui no blog, mas eu vou repetir ele com algumas sequências harmônicas maiores e menores. Uma observação importante a respeito do toque. O polegar vai tocar o baixo do acorde, depois o indicador sozinho toca a terceira corda, depois o dedo médio, o dedo anelar, toca ao mesmo tempo e volta o dedo indicador e começa de novo com o polegar. Então eu vou fazer aqui esse dedilhado, esse ritmo no caso, né? Eu chamo de ritmo de dedilhado. Ele é muito aplicado em várias músicas, então é quase impossível achar uma música que não consegue aplicar esse dedilhado, tá? Então facilita muito. Como está escrito aí no post, né, no texto, é o seguinte: cantar o nome de cada acorde. Vocês devem cantar o nome de cada acorde quando estiver tocando. Para que isso? Para educar o ouvido musicalmente. Então, todos os dias, alguns minutinhos, repetir essa sequência, cantando o nome de cada acorde. Isso faz com que, em pouco tempo, o ouvido já está educado e a pessoa consegue fazer o acompanhamento de qualquer música que ele desejar. Entendeu? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o Dó maior. Vou fazer a primeira sequência. Vou fazer a primeira sequência dos tons maiores e a primeira sequência dos tons menores. Primeiro, vamos aqui na sequência maior. Eu tenho um Dó, né? Vou fazer agora o dedilhado. Polegar no baixo, na quinta corda do Dó, indicador na terceira corda, médio anelar. Toca as duas primeiras juntas e volta no dedo indicador. Bom, então vai ficar assim. Ok? Agora vamos lá fazer a sequência. Então tem Dó, Sol, contexto baixo, Lá menor, Fá, Dó, Sol 7 e Dó. Dó, Sol, Lá, Fá. Dó, Sol, Dó. G barra B, Lá menor, Fá maior. Dó, Sol 7 e Dó. Entendeu, pessoal? É assim, repetir várias vezes esses acordes com esse dedilhado, né? E depois tentar aplicar isso nas músicas. E veja bem, uma das músicas que usa muito essa sequência é aquela Não Chores Mais do Gilberto Gil, que é uma versão dela do Bob Marley, né? Da música do Bob Marley, que é Gostaria de ser cantor, mas não sou. Aqui é só mesmo para fazer o teste com a sequência harmônica. Ok? Então, agora vamos passar para o tom de Lá menor, né? Tem o Lá menor, o Mi com sétima, o Lá menor, o Lá 7, o Ré menor, o Mi 7 e o Lá menor, certo? Então, vamos lá, aplicar esse mesmo dedilhado, tá? Lá, Mi 7, Lá 7, Ré menor, Mi 7 e volta no Lá, sempre repetindo, tá? Desculpa aí, pessoal, mais uma vez, nessa voz horrível cantando. Bom, então tá. Repetir também várias vezes. Eu só estou passando uma sequência, né? Uma sequência maior e uma sequência menor. e depois vocês vão aplicar a mesma coisa em todas as outras sequências e tentar achar músicas, né? Tentar fazer sua própria música. Seria muito fácil aqui pegar uma letra e cifrar e colocar, mas aí ficaria uma coisa copiada, né? Copiando e acaba a pessoa não aprendendo. Então a gente tem que pescar o som, né? Temos que pescar o som, forçar o ouvido a buscar o som e a gente fazer as harmonias, né? É muito mais fácil, porque depois que o ouvido aprende, aí pronto, não tem problema nenhum e a pessoa consegue fazer o seu repertório de uma boa. Ok? Espero que tenha ajudado com essa aula de hoje e logo logo teremos outras aí. Não esqueçam, pessoal, de compartilhar o nosso blog aí nas redes sociais, com seus amigos aí, ok? Até mais.